Observatório Fora do Eixo. O quarto Observatório Fora do Eixo, em busca do elo perdido. Nós tivemos, nas duas noites anteriores, conversas com o Zé Celso Martinez Correia e o Cláudio Prado. Ontem, uma conversa com o Jorge Maltner, com o Jardes Macalé e com o jornalista Zé Flávio. Infelizmente, a gente teve problemas técnicos com a conexão do Maltner, que acabou não participando. E hoje a gente chega à terceira conversa, que é da Tropicália à Cultura Digital. E estamos aqui com o Rodrigo Savazzoni, que é membro da Casa da Cultura Digital, e com a Gisele Beigelman, que é artista multimídia e diretora artística da Fundação Sérgio Mota. É isso, Gisele? Instituto Sérgio Mota. Tá ligado? Estão ligados os microfones? E, bom, a gente chamou essa mesa de Da Tropicália à Cultura Digital por um apelo irresistível aí a parafrasear da contracultura à cultura digital. Mas, na verdade, a gente quer ir um pouquinho mais longe no tempo, né, e estabelecer aí algumas conexões com outros momentos, com outros movimentos, por exemplo, como o modernismo, né? Então, eu vou começar com o Savazzoni, com quem a gente já teve algumas conversas a respeito, para ele estabelecer um pouquinho essas conexões históricas. Boa noite a todos e todas. Queria agradecer o convite do Alex, da Dani, do pessoal do Fora do Eixo, que tem feito talvez a mais importante agitação cultural do país, pelo menos da que eu tenho conta. E também dizer do prazer de compartilhar dessa mesa com a minha amiga Gisele Beigelman, com quem eu tenho feito já algumas coisinhas e espero poder fazer muitas outras. Eu separei algumas coisas, na verdade. Eu acho que o motivo pelo qual eu estou aqui tem a ver com uma conversa que eu e o Alex tivemos num voo para Recife, indo de encontro ao Mangue Beach e ao pessoal que faz um trabalho já longo lá, né, de relação entre arte e tecnologia, com o HD Mabuse, com a galera que estava por lá, para debater essa questão num ciclo de reflexão sobre o legado do Chico Science. E a gente foi conversando sobre até onde isso ia, né, quer dizer, de onde isso vinha e como que a gente podia estabelecer essas conexões. E na minha cabeça, desde o primeiro momento, eu fiquei lembrando muito de como os concretistas abordaram a obra do Oswald, ou recriaram uma interpretação do modernismo, né, a partir de uma necessidade deles, inclusive, de construir uma tradição poética na qual eles pudessem se filiar naquele contexto dos anos 50, e ali produziram talvez a grande vanguarda do Equador, que surgiu no século XX, né? Uma vanguarda brasileira que teve apelo global e que estava totalmente calcada nas referências daquilo que o Oswald produziu. E eu gosto muito de pescar isso e tentar, na verdade, tenho pensado muito a respeito dessa influência que ficou numa espécie de correndo como uma seiva subterrânea a cultura brasileira, com florescimentos em vários momentos históricos, naquilo que eu diria que são as maiores e melhores expressões estéticas e político-culturais que o país produziu. Toda vez que você vê emergir algo realmente valoroso nesse contexto, tem ali uma filiação, e muitas vezes essa filiação é uma filiação não reivindicada e nem reconhecida. Né? Ela não, o Ricardo Pilha fala que toda a tradição é clandestina, e acho que é por aí, quer dizer, é uma tradição clandestina que organiza ou desorganiza a cultura brasileira. E aí, Eu tenho pensado muito a respeito disso, porque eu vejo hoje uma influência muito forte dessa tradição clandestina em vários movimentos em curso da nossa geração, enfim, da minha geração, mas ainda não reivindicados, quer dizer, não compreendendo o quanto isso tem essa filiação histórica, e daí a importância da gente estabelecer esse debate, né? Quando você fala, quando na apresentação o Alex fala dessa ponte entre from the counter culture to the cyber culture, né? Que é uma coisa que é uma espécie de leitura já que se faz nos Estados Unidos das influências da contracultura, que, enfim, é o berço de onde emerge a internet e vai desembocar naquilo que a gente vivencia hoje, essa condição ainda não está, para mim, totalmente clara, e isso, inclusive, foi aspecto de uma conversa que tive com a Gisele, que acho que ela vai poder abordar com muito mais propriedade do que eu. O que eu preparei, na verdade, para a gente conversar, eu fui pegando alguns excertos de algumas coisas que eu queria ir citando e lendo também e falando, mas eu queria começar até com uma... e deixar isso como provocações para a gente seguir conversando depois. Eu acho que o bom momento vai ser o momento em que as pessoas puderem interagir e trazer elementos a respeito disso, assim. Uma das coisas foi uma frase que surgiu, uma frase não, né, uma elaboração do Eduardo Viveiros de Castro, que é um antropólogo, que talvez seja dos pensadores brasileiros hoje, aquele que tem uma importância salutar, e uma demonstração disso é o ódio que a Veja tem dele. É uma demonstração bastante clara de que ele é uma das figuras mais perigosas do ponto de vista das ideias no país. E ele é um cara que tem elaborado coisas fantásticas, recomendo, é um antropólogo, professor no Rio de Janeiro, e ele, no Cultura Digital BR, que é o livro que eu organizei junto com o Sérgio Conan no ano passado, o Eduardo, numa entrevista que deu ao Sérgio, da qual infelizmente eu não participei, ele fala sobre essa influência. Ele diz o seguinte, uma certa passagem: o tropicalismo unia finalmente Vicente Celestino e John Cage, a cultura popular e a cultura erudita, passando estrategicamente pela cultura pop, que foi a grande bandeira deles. Tudo isso veio evidentemente da antropofagia oswaldiana, a reflexão metacultural mais original produzida na América Latina até hoje. A antropofagia foi a única contribuição realmente anticolonialista que geramos, contribuição que anacronizou completamente e antecipadamente o célebre clichê uspiano marxista sobre as ideias fora do lugar. Ela jogava os índios para o futuro e para o ecúmeno. Não era uma teoria do nacionalismo, de volta às raízes do indianismo. Era e é uma teoria realmente revolucionária. Então, o Eduardo vai reposicionar, né, essa isso que ele vai chamar de uma a única contribuição realmente anticolonialista, e essa que ele fala, né, acho que reflexão metacultural mais original produzida na América Latina. Quer dizer, é uma coisa que teve impactos muito fortes mesmo, né, no pensamento latino-americano. Assim, Otávio Paz dialogou muito com isso, outros pensadores tiveram essa... foram em busca dessa referência oswaldiana, que é uma chave muito própria, né, que vai desembocar. Aí eu pulo um pouco dessa fala atual do Eduardo para voltar a um texto do Augusto de Campos, que ele escreve quando, acho que nos anos 70, no final dos anos 80, se faz uma edição facsimilar da revista de antropofagia, que foi onde o Oswald publicou boa parte das reflexões dele ligadas à antropofagia no seu primeiro momento, né? Ele tem três momentos, talvez, dê para dizer, da trajetória, da biografia dele. O primeiro momento é esse momento em que ele começa a desovar sua produção, já depois dos 30 anos, e ele vai produzir os manifestos, né? O Pau Brasil e o Manifesto Antropofágico. Ele tem um ciclo que é o ciclo marxista dele, né, quando ele se aproxima do Partido Comunista e tal, e depois, já no fim da vida, o retorno dele à antropofagia, quando ele vai sistematizar as contribuições dele nesse campo. Essa produção dele, que é já daí depois, já no trecho final da vida dele. E aí o Augusto, retomando os textos da revista de antropofagia, ele fala o seguinte: a antropofagia, que, como disse Oswald, salvou o sentido do modernismo, é também a única filosofia original brasileira, e sob alguns aspectos, o mais radical dos movimentos artísticos que produzimos. Só Augusto falando nessa abertura. Por isso, é da maior importância que se ilumine o caminho percorrido, no qual a revista de antropofagia é a etapa indispensável. Ilhado pela ignorância e pela incompreensão, Oswald parecia ter perdido a batalha. Venceu o sistema de Babilônia e o garçom de Costeleta, chegou a escrever. Mas ele ressuscitou nos últimos anos para nutrir o impulso das novas gerações. Tabu até ontem, hoje totem. No necessário banquete totêmico, não devemos, porém, comemorar, mas comer a revista, como ele queria. E ele Isso é o Augusto apresentando, então, esse ciclo de novo da revista. E aí eu fui pegar uma coisa que eu acho que também aí também é dentro dessas contribuições interessantes, assim, para jogar um pouco de elementos aí para a gente conversar. Eu peguei uma passagem daí do Risério, num livro que o Antônio Risério, antropólogo, escreveu, que chama Gil Brasil, uma apreciação didática, que é um livro do Risério, que é um texto do Risério, né, num estudo que ele publica na coletânea chamada Gilberto Gil Expresso 2222, de 82. E aí, eu não vou necessariamente ler, mas o que o Risério fala aqui, ele também vai em busca dessa tradição clandestina, né? Quer dizer, filiar o tropicalismo e as relações pós-tropicalistas já a essa tradição modernista na linha do que o Oswald traz, né? E enfim, acho que dá para até... Vou pegar esse trechinho aqui. Que ele fala o seguinte, o Otto Maria Carpo, né, que contava que, para cá fugir da progressão do nazifascismo da Europa, deixar atrás de si um mundo cultural múltiplo. No Brasil, ao contrário, constatou que todo mundo era de esquerda, o que, aliás, é uma coisa que não mudou muito ultimamente, né, à luz das eleições que ocorreram esse ano. Mas as coisas já vinham mudando desde antes de sua chegada. A primeira rachadura nesse espaço cultural monolítico e conservador, a propósito da esquerda brasileira, podemos alternativamente usar os vocábulos contestador e conservador, foi aberta pela antropofagia oswaldiana, misturando marxismo e psicanálise à luz de uma leitura comprometida do coletivismo tupi. A poesia concreta, embora em âmbito numericamente reduzido e praticamente limitada à esfera do estético, provocou uma ruidosa fenda adicional, e o tropicalismo vem se instalar exatamente aqui, nesse espaço de ruptura, mas para ampliar o racha numa escala qualitativamente inédita, rompendo estradas que seriam andarilhadas pela contracultura. Estamos aqui diante de movimentos estéticos culturais que, não se deixando localizar à direita do pai, tampouco são assimiláveis à versão triste e tropical do dialético stalinista. Isso, o Risério escreve um livro fundamental para entender, eu acho, essa relação entre a herança da contracultura e do tropicalismo para a cultura digital, que é o ensaio sobre o texto poético em contexto digital, que é um livro bastante pioneiro, super difícil de encontrar, inclusive, que é de 99, é uma edição pública, inclusive, né? Mas é um trabalho muito legal. E aí eu sei que são 20 minutinhos, né, para essa primeira rodada de falas. Eu queria... Então, eu peguei esses preâmbulos, né, para iluminar que é uma... Naquilo que a gente vinha conversando, quer dizer, há uma necessária e saudável obrigação, eu diria, de se revisar, de se ir em busca dessa obra, que dentro da academia, por exemplo, é refutada e não é, em boa parte, quer dizer, não dá para se generalizar, mas na maior parte dos espaços não é reivindicado como um elemento estruturante. Por exemplo, nem sequer se pensar a colaboração, por exemplo, que talvez seja, né, um dos elementos centrais da cultura contemporânea. Isso tudo já muito trabalhado, explorado nesse contexto modernista na chave do Oswald, né? E aí eu peguei três elementozinhos que eu enxergo em que isso se manifesta fortemente nessas movimentações mais interessantes que têm acontecido atualmente. Eu acho que um movimento fatalmente em que a questão antropofágica é muito forte é o movimento de apropriação tecnológica. Quer dizer, né, o Brasil, a maneira como o Brasil lida com o processo de apropriação tecnológica, a relação que a gente estabelece com os artefatos técnicos e como que a gente dá e ressignifica esses artefatos no processo de criação, que está dentro de uma chave que é a chave da criação artística, utilizando como matriz as tecnologias, né? Quer dizer, se desenvolvendo a partir daí. Eu acho que um dos grandes destaques disso é o movimento, é a rede difusa do meta-reciclagem, que é um movimento que vem já de alguns anos e vem sendo trabalhado, vem trabalhando com essa chave de pensar a tecnologia, os usos culturais da tecnologia, que está na essência, na verdade, de tudo que a gente vem fazendo no campo da cultura digital e nisso que a gente tem tentado organizar ou tentado encapsular sob esse rótulo, essa bandeira que é a cultura digital, que na verdade eu realmente acredito cada vez mais que é, enfim, na verdade, um sinônimo da cultura contemporânea, hegemônica, urbana, produzida a partir dos meios que nos estão disponíveis. Assim. Eu acho que tem uma outra dimensão que eu acho que vale a pena a gente discutir também, que tem a ver com uma passagem, inclusive, do filme que o pessoal do Fora do Eixo fez e apresentou aqui há algumas semanas atrás, quando aparece alguém dizendo assim, não tem essas de do it yourself, né? É o do it together. E essa coisa da distribuição colaborativa, que é essa dimensão do coletivismo tupi, né? Quer dizer, que era uma das essências da revisão que o Oswald fazia dessa característica, eu vejo muito forte nesse processo da rede do Fora do Eixo. Assim. Eu acho que tem aí uma chave de entendimento que pode iluminar muito fortemente o próprio movimento se compreender de onde parte, qual é essa, enfim, esse elo perdido aí com essa tradição clandestina. Eu até escrevi um negocinho que era o seguinte, assim, a relação de apropriação da própria rede da internet, da web, para a conversação, integração de processos e movimentos, não no sentido de isolamento, como apontavam alguns teóricos da sociedade da informação, mas para o fortalecimento e aprofundamento de relações políticas e sociais que já se desenvolviam offline e que, devido às características continentais do país, impediam que se tornassem efetivamente nacionais. A rede, então, passa a ser um espaço para a produção de um projeto coletivo e não para o estabelecimento de uma relação de afastamento com o outro, mas de mergulho no outro, configurando relações políticas e culturais horizontais. Nesse esforço, a deglutição das informações e referências para que possam ser devolvidas reformuladas ocorre por meio da rede numa velocidade antes impensável e de maneira integrada e coletiva. Aqui, o saque e a dádiva vão se multiplicando, produzindo encontros e desencontros, os quais só poderiam ocorrer por meio do efeito anabolizante da rede mundial de computadores. Essa é uma característica que vejo no circuito fora do eixo, algo que me chamou a atenção profundamente no início do meu processo de aproximação com esses coletivos, se organizaram em todo o país em menos de 3 anos e que hoje lidera a cena da música independente nacional. Essa característica, esse coletivismo, acho que está muito centrado, está muito essa relação centrífuga de processamento das informações tem a ver muito com isso. E acho que a outra dimensão muito interessante, aí o Cláudio vai chamar de geração pós-rancor, ou assim, deve ter falado disso e tal, que é a liberdade de movimento, né? Quer dizer, acho que uma das grandes coisas que Oswald deixa como legado é e a antropofagia, e aí o tropicalismo, e outras, né? Enfim, todos os momentos em que isso apareceu, eu diria, na cena da vanguarda paulista, né? Quer dizer, vinda de Londrina, no Mangue Beach, enfim, todos esses momentos em que você pode sacar essa relação, essa liberdade de movimento que não reconhece, por exemplo, os cânones da esquerda ou da direita, que não entra exatamente nessa chave de pensamento monolítico dentro de caixinhas que organizam o pensamento intelectual e entra criando realmente um transe, um curto-circuito, isso também é uma outra característica contemporânea que eu acho que vem dessa matriz também, ou seja, a gente pode observar por aí e daria para localizar essa característica como algo também estruturante, né, da herança, digamos, da Tropicália para a cultura digital e para os movimentos que estão acontecendo agora. Acho que é isso, assim, eu queria começar por aí, eu tinha preparei essas coisas, depois estou dando uns tapas aqui, depois eu até posso mandar o texto para vocês, se vocês quiserem circular para pôr nos blogs e tal. Enfim, esses trechos também, esses excertos estão na mão para a gente... Acho que dá para... Enfim, a ideia era jogar algumas ideias ao vento e a gente depois colher as garrafas. Valeu. O Observatório Fora do Eixo é uma obra selecionada pela Bolsa Funarte de produção crítica sobre conteúdos artísticos em mídias digitais e internet e é uma realização do Circuito Fora do Eixo. A gente está falando da sede do Amerê, que é o ponto Fora do Eixo em São Paulo. Gisele. Então, nossa, vou começar com boa noite, assim, bem original, assim, agora é que eu estou comovida que eu fui promovida a CEO, assim, agora imediatamente contratada da Casa de Cultura Digital, então enfim, esse convite me pegou meio de supetão e ao mesmo tempo... não caiu muito de sopetão, porque, como o Rodrigo comentou, é uma parte de uma discussão que, na verdade, nós nos conhecemos em função dessa reflexão ou da necessidade de uma reflexão em torno de matrizes aí da cultura digital, não só no Brasil, mas no seu todo. E é parte dessa nossa reflexão também pensar que é quase que uma redundância falar em cultura digital. Na verdade, nós estamos vivendo um processo de digitalização da cultura em todos os níveis, que tem alterado de forma irreversível as nossas formas, não só de ver, perceber e significar o nosso entorno, mas também e especialmente nas nossas formas de produzir e consumir cultura, a partir do momento que todos os nossos dispositivos de recepção são também os nossos dispositivos de produção, de consumo e publicação, né? E isso adquire isso não só adquire, mas isso se desdobra em processos criativos que foram e continuarão sendo ainda por um bom tempo inusitados. Daí a dificuldade de pensar essas matrizes, na medida em que criar uma filiação linear a esse processo, desse processo em relação a outros que nos foram anteriores, seria não só equivocado, mas refletiria um pensamento essencialmente conservador, ou seja, um pensamento que suporia que tudo aquilo que nós fizemos já foi feito e que isso é algo que todos nós aqui vivendo todo mundo, assim, porque isso é uma constante, né? Se eu ver, mas isso fulano já fez, mas isso já, em 1920 eles já faziam. Totalmente em desacordo. O que se faz hoje nunca foi feito. Ah, sim, é verdade. A literatura beatnik tem tudo a ver com uma série de práticas, especialmente essas que a gente vê no Twitter, de microblogagem e de torrentes aí informacionais e fluxos de pensamento, mas são contextos totalmente distintos. Primeiro, porque a questão que os dispositivos de publicação, recepção e consumo da cultura e das mídias eram totalmente diferentes. Segundo, porque elas pressupunham uma hierarquia que rimava potencial de produção cultural com inclusão socioeconômica, e isso é algo que vem sendo relativizado, né, pelas tecnologias digitais, especialmente, óbvio, pelo contexto da rede. Basta pensar que mais de 90% do acesso à internet no Brasil é feito via lan houses, e isso porque ainda tem uma série de entraves legais, senão acho que chegaria a 120%, provavelmente, né? E pensar que, segundo o Ibope, então, aí já até poderia sair na revista Veja, 51% do acesso à internet no Brasil vem das classes C e D. Portanto, as classes A e B participam menos da internet do que as classes C e D. O que eles veem, o que eles produzem, o que eles consomem, eu particularmente desconheço, mas é uma pesquisa que tem me interessado bastante. Quem tiver informações, por favor, envie. Mas o statement é mais para relativizar essa questão da continuidade das nossas ações com relação a outras formas de produção cultural. É óbvio que nós não estamos inventando a roda e que todos esses processos de linkagem são fundamentais e relevantes, mas eu insisto em chamar a atenção para uma postura que não aposte numa visão conservadora da história da cultura e que pressupõe uma linearidade, uma continuidade que, de fato, felizmente, inexiste, né? E ela seria impossível até pela própria pelas próprias dinâmicas, né, da produção cultural no seu todo. Isso posto, eu não negaria essas relações que são possíveis de se fazer entre a produção contemporânea, que eu insisto em chamar de contemporânea e não de digital, porque concordo em gênero e número grau com a maneira como o Rodrigo terminou a apresentação dele. Assim, a gente está falando de uma cultura de agora, né, que ainda é muito presa aos ambientes urbanos, mas que cada vez mais também ultrapassa esses limites. E o processo de digitalização da cultura é muito maior do que a ideia de uma cultura digital, que responde muito mais a necessidades, por um lado, didáticas da nossa parte, de criar um caldo, uma categoria onde nós podemos reconhecer algumas identidades, e, por outro lado, do mercado, que precisa vender netbook, celular, iPhone, iPad, câmera, e que precisa criar essa ideia que existe uma coisa super moderna, atual e de fácil consumo, que é a cultura digital. Então, isso é que é só em função dessas duas razões que eu vou evitar falar em cultura digital e pensar mais em termos de cultura contemporânea. E nesse sentido, é óbvio que ela reverbera a antropofagia, e toda essa reflexão do Eduardo Viveiros é fundamental com essa abordagem do fenômeno metacultural e não colonialista, mas eu gostaria de chamar a atenção para outras pontas dessa reflexão, até para evitar esse continuísmo, né? E também acentuar a necessidade de se pensar em escalas mais amplas, porque um dos grandes problemas dessa acessibilidade, né, se é que a gente pode falar que a acessibilidade pode ter problemas, é que ela se faz num contexto de obsolescência programada tão intensa que ela se produz como uma cultura on demand, né? Eu sempre gosto de comparar dois verbetes da Wikipedia, né? O verbete do Montaigne, que é certamente um dos filósofos mais importantes, um dos pensadores maiores de todos os tempos, né? Até porque tem um dos aforismos mais lindos, né, que o benefício do intelectual é a dúvida, a dádiva do intelectual é a dúvida. Tem uma página na Wikipedia que você, num netbook como eu, desse tamanhinho, quase não dá scroll. Se você der uma busca na mesma Wikipedia, que eu acho que é um dos exemplos mais contundentes de inteligência distribuída, pela Britney Spears, você fica cansado. Só na página principal tem cerca de 150 links externos citados, fora umas três possibilidades de expansão para outros níveis. Isso é muito sintomático desse processo de uma cultura on demand que vai se fazendo fragmentariamente. Eu vinha conversando até no carro, né, com a vindo para cá com a Débora, sobre essa coisa da cultura das tags e como ela é, por um lado, um índice, né, de confiança. Você vai naquele conhecimento que, enfim, the wisdom of the crowds, né, essas pessoas todas estão selecionando aquele conteúdo, de uma certa maneira é aquela a entrada. Por outro lado, também é a abolição de qualquer possibilidade de risco de se perder, que é talvez o caminho mais interessante de se fomentar conhecimento. Nesse sentido, eu gostaria de chamar, então, atenção para algumas ambivalências desse processo e pensar que essa reflexão que se faz aqui não é feita no sentido de tentar iluminar o quão filhos da tropicália nós somos ou seríamos, ou quais tendências são mais vinculadas a isso ou aquilo, mas é pensar nessas matrizes culturais que permitem esses exercícios combinatórios, que eu venho chamando de estéticas tecnofágicas, que são muito marcadas por processos de combinação entre tradição e inovação, e aí mais muito distantes do modernismo e a sua resistência às tradições. Um dos grandes problemas da cultura modernista foi sempre a aposta na necessidade de zerar tudo e começar tudo de novo. Acho que a aposta tecnofágica é muito mais no sentido, né, quando a gente fala, ver até todo a produção do meta-reciclagem, é muito mais de combinatória entre tradição e inovação, fusões, né, entre aquilo que é antigo e o que é novo, high, low-tech, e principalmente aí o que mais importa e acho que o que mais nos particulariza, estratégias de ressignificação do cotidiano, estratégias de produção ready media, né, de menos invenção e mais apropriação no sentido de novos usos, né, não programados para os mesmos dispositivos e, acima de tudo, estratégias micropolíticas. Isso talvez é o que nos distancia de todos esses outros formatos e estéticas precedentes que funcionam como matrizes e que, por outro lado, dialogam muito pouco com essas dimensões, né, que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que é justamente esses processos de ressignificação do cotidiano, a não resistência à tradição, a capacidade de incorporação do antigo dentro do novo e essa vocação de uma criatividade paradoxalmente mais tendente ao ready media, né, do que a genialidade ou ineditismo propriamente dito. Isso é muito particular de uma geração que vem se posicionando, se consolidando, com todas essas fragmentações e com todas essas lacunas, né, de uma cultura que se faz on demand, e isso é extremamente, eu não aposto no continuismo, mas acho fundamental que a produção cultural não se faça se pensando a si mesma como reinvenção permanente da roda, né? Eu, Rodrigo, estamos envolvidos num projeto aí que já vou anunciar, que começa, a gente vai lançar dia 17 de junho, e que é justamente um projeto de pesquisa sobre a produção com mídias, né, que vem se fazendo no Brasil desde os anos 70, no mundo todo, mas no Brasil com matizes muito particulares, e que uma série de ações que hoje nós damos por certo, que são inéditas e que só a partir das estratégias de compartilhamento são possíveis e que já estavam em pautas, né? O projeto artedigital.br, e que pretende dialogar com isso. E um dos flancos aí para finalizar essa breve aí apresentação de como eu vejo essa relação, acho importante, tanto quanto nós nos voltarmos ao tropicalismo, nós recuperarmos talvez uma estratégia de criação, e essa sim muito relacionada ao contexto brasileiro, suas dificuldades e suas facilidades, que foi o Cinema Novo, especialmente o Glauber Rocha, né, naquilo que ele reverbera como estética tecnológica, de fato, e de reinvenção, né, das dificuldades como uma possibilidade estética alternativa, né? Assim, se pensar que a regra número um, né, que todo mundo aprende para fotografar, é você não ficar, né, contra o sol, e que Deus e o diabo na terra do sol é exatamente isso, né? A câmera frontal naquele sol quase zenital, perpendicular, e aquilo tudo é uma estética que a Ivana Bentes chama muito bem, relativizando aí toda uma geração de cineastas atual, que nem vem ao caso citar, que é o contraponto, da estética da fome à cosmética da miséria, né? Que é o que a gente tem visto assim, muito. E é o aspecto, é o contraponto, né, muito marqueteiro dessa tecnofagia, né? A gente fala muito das nossas apropriações e se esquece como essas apropriações são facilmente encampadas, né, mercadologicamente, e é só pensar o quanto todo o vocabulário hacker hoje em dia é a plataforma de honra de qualquer grande corporação online, né? Todas falam em compartilhamento, todas falam em, enfim, conteúdo livre e acabam criando uma confusão que é muito daninha e daí, de novo, a importância da gente fazer reflexões desse tipo entre público e grátis, né? Sim, cultura grátis não necessariamente é público e público não obrigatoriamente é grátis, né? Assim, a gente tem ocupado espaços gratuitos que não são públicos e que usam um vocabulário e essa confusão, né, de camadas é que vai tornando a cultura contemporânea mais interessante e a nossa conversa possivelmente mais neurótica e mais, né, reflexiva e mais desdobrável aí em N outras questões. Né? Acho que por hora o que eu tinha brevemente a falar era isso. Você quer comentar para a gente acabar essa primeira rodada? Se a gente começar, a gente não vai parar. Se a gente começar a debater, a gente não vai parar. Pode ir um pouquinho. É? É, um pouquinho. Não, então... Eu queria destacar duas coisas da fala da Gi que são fundamentais, assim, né? Até como complemento ao que eu tinha pensado para falar. Assim, isolar esse conceito tecnofágico, eu acho que a gente... Assim, muito legal, assim, pensando, né, nessa audiência, nesse grupo de pessoas que estão assistindo, de explorar um pouquinho mais esse conceito, que eu acho que é uma das grandes sacadas, assim, das coisas que você tem produzido, falado e de forma muito especial, localizando justamente isso, e que é muito interessante porque, ouvindo você falar, eu pensei algumas coisas aqui que já estão, assim, no horizonte de reflexão mesmo, que é... É interessante como se a gente... Eu falei muito dessa coisa, né? De uma tradição clandestina, enfim, de todas essas referências que eu acho importante que a gente recupere e acho que, por exemplo, o próprio Arte Digital BR é um esforço nosso de conseguir contar essa história para um monte de gente que... Né, uma das coisas que a gente me procurou pra gente falar, eu falei, pô, tem coisas fantásticas feitas. Você conhece fulano? Eu falei, não conheço. Você conhece fulano? Eu falei, não conheço. Mas, a gente precisa conhecer, né? E a gente tem uma péssima, né, cultura histórica no país que faz com que a gente realmente... desconheça profundamente coisas que a gente deveria conhecer. Até porque o que a gente está fazendo, sem dúvida, é muito diferente. A gente tem uma capacidade inventiva e a gente realmente tem criado muita coisa nova. Agora, é muito legal você poder partir, se referenciar e superar a determinadas produções ou dialogar com elas, né? Porque eu acho que uma das grandes coisas legais da cultura é isso, né? Você poder, inclusive, dialogar com as referências que você tem. Isso é uma coisa que eu acho que, né, esse esforço do Observatório Fora do Eixo, dentro desse contexto, é bacana pensando nos coletivos e na reflexão que os coletivos estão fazendo sobre as suas trajetórias e como que elas se inserem. Mas eu queria pedir para a gente falar um pouco mais sobre esse conceito do tecnofágico, porque acho que ele é importante. E só queria comentar uma coisa, ouvindo ela falar sobre o Glauber. Tem agora, inclusive, uma mostra abrindo no Itaú Cultural sobre Sganzella também, o Sganzella tem uma mostra abrindo no Itaú Cultural agora, uma invasão sobre a obra do Sganzella, que é um artista multimídia, né? um cara que fez, que dialogou esteticamente de uma maneira, quer dizer, o Bandido Luz Vermelha também, né? Assim, só tem erro, né? Assim, do ponto de vista estético, se a gente for levar em consideração o que é o padrão, né? Assim, fico imaginando se os caras fossem refilmar, né, hoje, o Bandido Luz Vermelha, esses remakes, fazer um remake cosmético, né, assim, seria assustador, né, seria assustador o que a gente teria de resultado, eu imagino. Agora, a obra dos Sganzella também, né, João Batista de Andrade também, acho que tem uma a gente precisa ver essas coisas, quer dizer, né? Conhecer esses caras para poder avançar. Eu fiquei lembrando, na verdade, de uma coisa que eu estava lendo muito a respeito agora sobre o grupo Dziga Vertov, que era o grupo que o Godard e o Gohan reuniram e que o Glauber chegou a ter uma pequena participação no final dos anos 60, quando os caras resolveram fazer... Aquilo eu não digo que eu assisti, porque é inassistível, eu acho. Mas aquilo que eles produziram, a chinesa, aquela fase maoísta do Godard e as coisas que veio na sequência, E era uma tentativa de abolir completamente o conceito do autor, né, dentro do cinema, e os caras não assinavam coletivamente. O conceito cinema de autor nasceu quando o Very Vague, quando né? O Very Vague. Sensacional, na briga né? deles. É muito, mas eu fiquei lembrando, você falando do Glauber, né, da influência, e eu falei, puta, como é atual, quer dizer, o Dziga Vertov Group. E é engraçado, porque esses caras assumiram um discurso parcialmente conservador, né? O Godard teve um discurso em relação às novas mídias, que é um discurso de proteção. Sendo que todo o fundamento daquilo que está sendo feito hoje, assim, se você pensar nos manifestos ali, na maneira como eles propunham, é exatamente aquilo que nos alimenta para seguir fazendo as coisas que a gente faz, né? E aí você fala, pô, né? Todo mundo envelhece, mas, tudo bem, mas... Mais uma evidência do que nós estamos fazendo não é exatamente o que foi feito. Total, né? Total. Acho que isso muito importante de notar, né? Então, pena que eu tô com... Eu acho que não, se eu mostrar para a câmera não vai dar para enxergar nada, né? Porque para mim isso é tecnofagia pura. Eu, na verdade, dá? Então, deixa eu... Eu queria mostrar uma coisa. Esse daqui... Tecnofagia, eu acho que se auto-explica nesse cartão. Eu vivi uma situação recentemente no Rio de Janeiro, no Arpoador, apareceu um desses vendedores. Dá para ver? Com essa daqui? Dá para ver? Deu? Agora até botei uns vermelhinhos para mostrar melhor. Mas, na verdade, é o seguinte, eu estava no Rio de Janeiro, na praia do Arpoador, tomando uma cerveja, e apareceu um desses vendedores de tudo, né? E esse, no, em especial, vendia aquelas bolsinhas que são feitas com chapinha da tampinha de cerveja. E o cara apareceu e veio vender, e ele tinha realmente uma apresentação sensacional. Em 20 segundos ele montava 20 tipos de bolsa, falava, ela é ecológica, ela é reciclada, ela é não só ecológica por causa da tampinha, mas ela também é ecológica porque, olha, você compra uma bolsa e na verdade você tem 20 bolsas. Mas era assim, um negócio impressionante. Eu falei pro cara, bom, tudo bem, eu vou comprar a bolsa, mas eu não vou conseguir fazer isso na minha casa. O cara na lata vira para mim e fala assim, vê no meu YouTube. Aí eu falei, eu parei assim, primeiro não era só coisa dele ter um vídeo no YouTube, era maneira de apresentar, não era no meu site, era no meu YouTube, não é no YouTube. Eu, assim, dou aula em universidade, me sinto uma pessoa bastante familiar à cultura contemporânea, e eu nunca falei meu YouTube. E eu nunca ouvi ninguém que circula ao meu redor e fala meu YouTube. Fala no YouTube, ou eu vou pôr no meu blog o vídeo do YouTube. Aí, falei, pô, mas vai ser difícil de decorar ou anotar, né? O URL de YouTube não é brincadeira, né? Aí o cara vira pra mim e fala assim, vou te dar meu cartão. No que ele me deu o cartão, aí é que foi o mais incrível. Vocês devem estar vendo esse quadradinho vermelho. Não tem o endereço do YouTube, só tem tags. É Gregório Praia Ipanema. Digita no Google, vai cair direto no vídeo do cara. Pode? Eu falo, faça o teste, Tabajara total. Faz o teste agora, é infalível. Então era assim... A coisa é assim, o cara não só tem o YouTube, mas ele tem a inteligência de um conforto com essa... Por isso eu falo, não tem cultura digital, é digitalização da cultura. Porque o cara te manda um cartão e já ele sabe que é impossível você copiar o endereço do YouTube à mão, né? Só tem as tags, e é isso mesmo. Digita as tags e tá lá. Isso é tecnofagia pura, né? Na veia, é você realmente engolir a tecnologia com ou sem dentes, né? Tem aquela coisa dos titãs, Jesus não tem dentes no país dos banguelas, mas tem essa coisa de você colocar tudo para dentro, triturar. É mais do que apropriação, aqui é uma coisa... E quem acessar o clipe, aí é que é o banho de digitalização da cultura final. A apresentação é incrível, em 30 segundos, é essa mesmo, é a primeira. É assim, é animal a coisa. Gregório, Praia e Ipanema. Vai dar direto. E o clipe é genial, né? Se acessa no YouTube, o cara faz, são 31 segundos e... É genial mesmo. Hoje tem um detalhe aqui fantástico, que ainda ele é o fazedor de bolsas com C cedilha. Com C cedilha. É impressionante, assim, o letramento digital, de novo, inclusão socioeconômica e pertinência à cultura contemporânea ou a esse processo de digitalização da cultura não são mais coincidentes. Eu venho de uma geração, como boa parte das pessoas que estão aí conosco agora online, como as pessoas que estão aqui, aonde acesso à cultura e a inserção socioeconômica eram coincidentes. E talvez a coisa do Gregório e as bolsas com C cedilha e a blitz mesmo que ele faz no YouTube, a maneira como ele aborda as pessoas, seja a evidência mais contundente desse processo e o que dá um pouco de legitimidade para essa pesquisa do Ibope. Você começa a entender, fala assim, não, faz todo sentido. Então, o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão usando o dispositivo para produzir, publicar e consumir cultura tudo ao mesmo tempo, independente, né, da hierarquia. Eu acho que tecnofagia é essa capacidade de uso da tecnologia a despeito de qualquer outra restrição, né? Então, eu teria outros exemplos. Um outro exemplo que eu gosto muito de dar é aí já em outra esfera socioeconômica, tá dando para ver com a câmera, que é o outro lado da tecnofagia, ou é o outro lado desse, a tecnofagia é o traço da cultura contemporânea. Eu estou com uma sobrinha de 5 anos, que está ficando famosíssima, aliás, nas minhas apresentações, a Niki, minha fofinha, que está com 5 anos e está sendo em processo de alfabetização, bem início, né, de letramento, como se diz hoje em dia. E aí ela me chamou para jogar forca, que eu nem sabia que existia ainda, matrizes ainda culturais fortes. Vamos jogar forca e, naturalmente, ela está bem no início, fez um negócio de 3 letras. E, naturalmente, eu comecei pelas vogais. E terminaram as vogais e ela só me canetando, né? Pô, e eu esperando aquele negócio acabar, eu toda hora perguntava, mas Niki, não tem mesmo A, não tem E, não tem... Não, não tem... Bom, quando eu já estava na iminência de ser enforcada, e já preparada para fazer aquela famoso momento, minha tia sábia com a sobrinha pequena, então, explicar que na língua portuguesa a gente tem sempre vogal dentro da palavra, nossa, e que numa palavra de 3 letras, 2 vogais eram necessárias. Bom, eu falei, bom, não tem vogal? Não. Ela falou, não. Eu falei, Niki, qual é a palavra? Já com assim, gatilho pronto para aula. DVD. DVD, isso, porca, tia mata, né? Porque, na verdade, assim, se algum mala vai falar assim, não, mas aí é digital video disc, para alguém que tem mais de 50 anos, não para uma pessoa onde não existe cultura digital. Existe cultura contemporânea e essa apropriação tecnofágica, onde aí sim eu acho que reverbera tudo que o Rodrigo falou com relação à antropofagia, esse metaculturalismo, esse a despeito da colonização. É digital videodisc, mas já é uma palavra. É DVD, ponto final, né? Então, assim, poderia citar N artistas, mas acho que esses dois exemplos, talvez, não só porque a gente tem imagens aqui, que devem estar meio borradinhas, mas eles são muito claros com relação, mais do que qualquer explicação, mais referências a Deleuze e qualquer outra coisa que eu poderia fazer aqui, né? Eu fiquei lembrando... Gregório e Nick dão conta. Eu fiquei lembrando... quando chegou esse iPad na minha mão, agora eu tenho... O meu filho é a única... Assim, é terrível, com 3 anos. E agora eu já tenho a minha tática, a minha arma, assim. Ele fala assim, você não vai fazer assim, não, tem, não vai brincar no iPad. Ele olha pra minha cara e fala assim, o iPad... E pra ele não existia o computador, né? Sim, porque isso aqui chegou agora, enfim, e ele já entrou por aqui. Eu fiquei pensando muito sobre isso, porque ele não chegou... Assim, a gente, na verdade, joga River Raid, né, no computador. Ele aperta o botão e eu vou dirigindo o aviãozinho, né, no, enfim, pelos simuladores do Atari, de 15K que você faz hoje, né, 15K em flash. E aí ele joga comigo aquilo, o computador era aquilo. Agora, ele pegou isso aqui, meu, ele se vira, ele fica horas e tal. E ele não vai, né, ele nem vai... Tela multitoque, multitouch. Não, a geração Wii, as pessoas agarram as imagens. Ele vai embora, não acabou, não tem. Incrível. Pra ele interagir, vai se dar de outra maneira. Acho que a gente podia abrir, né? Acho que sim. Eu lembro daqueles filmes antigos que mostravam os computadores, né, com aquelas fitas. Mas quando a gente fala da estética lo-fi, e é uma coisa que é muito legal também nesse movimento tecnofágico, nisso que a gente tem buscado, é também a ideia de que não existe uma evolução tecnológica, não existe um caminho contínuo para a tecnologia. Quer dizer, você está lidando com apropriações de instrumentos e materiais de várias matrizes, né? Quer dizer, da tampinha de lata que você vai reproduzir, né? Ao último software, a última interface multitouch, entendeu? Quer dizer, então, você está misturando tudo isso nas coisas mais interessantes que estão acontecendo, assim, né? Não é também uma abordagem de... Que eu acho que é um pouco também o que acaba acontecendo com quem lida com essas... Com, digamos, em alguns lugares do mundo, né? Onde a opulência tecnológica faz com que os caras estejam sempre up-to-date, mas a capacidade criativa também não... Muitas vezes não acompanha, né? Não consegue chegar, enfim... Eu, uma vez eu recebi um ensinamento de um xamã russo, que eu acabei fazendo uma relação com essa questão de se o que acontece hoje é cumulativo, né, em relação ao que a gente vinha fazendo, ou se é uma algo que vem zera as coisas. E esse xamã me falou uma coisa muito interessante, que pode ser um enfoque, que foi o seguinte: ele disse que a gente está acostumado a pensar que o tempo corre linearmente do passado para o futuro. E ele disse que não, que uma das demonstrações que isso não é verdade é que o tempo corre do futuro para o passado quando você pensa na perspectiva de uma pessoa. As pessoas nascem no futuro, ou seja, elas nascem com todas as possibilidades abertas e com a abertura para realizar qualquer coisa. E elas morrem no passado conforme elas acumulam experiências que não vão as liberando, mas vão cristalizando, né, numa vida que foi, né? Então, de certa forma, sim, você nasce no futuro e morre no passado. E aí eu fico pensando que esse momento cultural expressa para mim um pouco o seguinte... Sim, uma coisa que vem do passado para o futuro, uma série de movimentos, vanguardas, mas que são quase pulsões, né? Assim, momentos que as coisas eclodiam, né? E que elas parecem responder, sim, de uma demanda que vem do futuro, por umas saudades do futuro, alguma coisa assim, um banzo do futuro que atrai os movimentos, as pessoas para gerar soluções que são de descontinuidade, mas ao mesmo tempo estão apontando para uma coerência de um caminho que vem sendo feito. Tem um ensaio que foi publicado em português, que é a única obra do Richard Barbaro que foi publicada em português, que é um americano dessa geração anos 80, né, mas e que chama Futuros Imaginários, né? O Barbaro, que ele vai pegar essas essas referências para debater como a construção desse futuro, esses futuros imaginários, foi, na verdade, um dos grandes vetores do século XX, né? Do ponto de vista da organização das ações culturais e políticas. Ele vai pegar isso, inclusive, no choque da Guerra Fria, enfim, um negócio... É um ensaio bem legal, assim, para refletir sobre isso, assim, como esse ordenamento foi, né, um motor de organização de todos esses movimentos. É engraçado que eu tô dando um curso na PUC, na especialização lá para jornalismo multimídia, e eu fico sempre pensando na frase do Gil, na entrevista que a gente fez com ele, quando ele fala sobre o que aconteceu com o Brasil, né? Ele falou assim, o Brasil era uma virtualidade. E o Brasil e o mundo se virtualizou. E aí sim, o Brasil era uma virtualidade e o mundo se virtualizou. Ora só o que acontece, nós aparecemos, ora. Naquelas sagacidades do Gil, né? Ele vai. Ele falou assim, ah, é uma virtualidade. Se tudo é uma virtualidade, nós nos atualizamos. E aí o Brasil cresce 9%. O mundo alcançou, está alcançando o Brasil. É, mas isso tava na capinha do disco do Caetano com o Maltner, né? Que é... O Maltner escreveu isso, né? Ou o mundo se brasilifica ou ele vira nazista, né? E tem uma coisa, tanto pro bem e pro mal, né? Disso que é... Dá para observar. Tem aqui uma pergunta do jovem do Coletivo Massa de São Carlos. Queria que o Savazzone e a Gisele dessem referências de movimentos artísticos e exemplos de obras contemporâneas que seriam tecnofágicos para vocês. Parece que o conceito está colando. Eu fico bem feliz que o conceito esteja colando, porque eu gosto muito dessa história de gambiologia, que, enfim, por, né, que o Felipe Fonseca, por um lado, e o pessoal do Fred Paulino, por outra mão total distinta em Belo Horizonte, vem trabalhando, mas é que eu acho que tecnofagia tem uma vertente conceitual mais abrangente, porque essa reflexão sobre a gambiarra na cultura brasileira, ela também pode, não que é o caso deles, mas ela também pode descambar para essa estetiza, essa cosmética da miséria que a gente está tentando evitar aqui. A tecnofagia, eu acho que ela recupera matrizes e, ao mesmo tempo, se desvincula dessas. Eu teria vários exemplos para dar. Eu tenho até, eu acho que no meu slideshare, um conjunto de slides só com obras de artistas brasileiros, mas eu citaria, assim, já para ir animando o debate, especialmente o último trabalho do Lucas Bambosi, o Mobile Crash, que é um trabalho que eu gosto muito, o trabalho com videocriaturas do Otávio Donassi, que inclusive faz 30 anos agora de videocriaturas, não ele, né, as videocriaturas, e que é o nosso convidado de abertura nesse projeto artedigital.br, que é uma primeira parceria do Instituto Sérgio Mota e da Casa de Cultura Digital. O Jarbas Giacomi, de Recife, que é um dos meus artistas favoritos e que tem trabalhado muito essa questão, não só de uma estética do open source, mas como criar dispositivos criativos que fomentem a criatividade dos outros, né? Então, as obras dele têm esse aspecto muito particular. São obras em si, mas todas elas são estratégias já de agenciamento de outros projetos simultaneamente. Fernando Rabelo, de Belo Horizonte, também acho que é outro artista, assim, extremamente emblemático desses processos, e todos esses eu estou citando porque eles não são muito gambiológicos, não, eles são mesmo artistas que vêm enfrentando essa questão da tradição e inovação, por um lado, cultura open source, por outro, e outro tipo de ação micropolítica, não? E os gambiológicos também estão fazendo as mesmas coisas, só que com matizes estéticos e outros focos. E eu recomendaria, assim, para a pessoa, se ela entrar no meu site, não quero fazer propaganda, mas é desvirtual.com e procurar tecnofagia, deve estar até nas tags. Ela acha rapidinho, ou ele, esse PowerPoint com uma conferência aí que foi enfim, onde eu acabei formatando esse conceito, acaba tendo referências melhores com os links e com imagens. A Bianca, do Coletivo Onda, de Cuiabá. Só uma... Assim, eu não tenho nada muito a acrescentar. Eu queria falar especificamente sobre o Jarbinha, sobre o Jarbas Jacome, só complementar. Boa. Porque eu acho que vale muito a pena conversar, assim, nessa linha dos coletivos se articulando, das trocas. O Jarbinha é um cara... Eu conheci ele lá, né, em Recife agora, né, saída pra lá, assim, já acompanhava o trabalho dele, ele tinha ganhado o Sérgio Mota também, é um cara... E... O que é mais legal, assim, que é esse grupo que eles montaram lá em Recife, é uma molecada, sabe, assim, totalmente, assim, fazendo um trabalho fantástico, que eu acho que tem uma conexão muito, muito legal possível nessa ampliação do próprio circuito, dos outros movimentos, que acho que tem um diálogo muito saudável que poderia se estabelecer aí, e que o Jarbas, pelo que a gente conversou lá, também está extremamente aberto e afins de, sabe, quer dizer, acho que tem uma troca muito bacana aí para uma ponte para ser construída. A Bianca, do Coletivo Onda de Cuiabá, pergunta do Savazone: se você pode citar movimentos culturais no Brasil e no mundo que se assemelham ao Fora do Eixo, e queria que você falasse mais sobre meta-reciclagem. Bom, eu vou, sim, se assemelhar ao Fora do Eixo, né? Eu acho que o Fora do Eixo é uma experiência muito peculiar, específica. Eu acho que, na verdade, uma tradição de coletivos artísticos e que vem em todo o século XX, né? Quer dizer, não dá para... Acho que essa é uma característica até da arte contemporânea, né? Organização coletiva, no questionamento da autoria, nas organizações... Enfim, daria para pegar toda... Enfim, toda uma chave de organização. Desde, eu já citado lá, desde do, sabe, do coletivo, de um grupo, sabe, do Godard organizar um grupo, depois da Novela em Vaga, chamado Ziga Vertov Group, sabe, tipo, passando por, enfim, eu fico pensando nos CITOS, né, na Internacional Situacionista, nos anos 60, que era, enfim, chegou até, acho que simultaneamente, no máximo 11 membros, né, porque o Debord não permitia que tivesse muito mais, e eram críticas radicais entre si. Isso vem também das vanguardas de se organizarem nesse sentido. O que eu acho que é interessante desses movimentos que se articulam em rede, o meta-reciclagem tem um QED no sentido... É muito mais difuso, né? Mas reciclagem é um movimento que começa... Eu não sou o maior especialista nisso, acompanhei lateralmente o que eles fizeram, e começa com uma lista de discussão de um grupo que chamava Metafora, né? Metáfora, e que depois evolui para uma lista, né? Eu acho que para um descentralizada também, de pessoas que vinham pensando essa questão entre apropriação tecnológica, e isso vai se expandindo. E um dos lugares onde o meta-reciclagem onde boa parte dessas pessoas que compunham esse grupo vão desembocar é na Ação Cultura Digital, junto com o Ministério da Cultura, vários deles trabalhando na implementação da própria política de cultura digital que o Ministério desenvolveu junto aos pontos de cultura, né? Muitos dos atores que constituem o meta-reciclagem fizeram parte dessa ação e trabalharam nas ações de inclusão digital dentro do governo Lula. Você tem o Decentro, que daí já é uma estrutura que sai dentro do meta-reciclagem, com um grupo que se organiza e tem feito alguns trabalhos nesse sentido. Você tem o Felipe Fonseca, que agora inclusive tá desenvolvendo um trabalho sobre labs, sobre laboratórios, né, de criação. Enfim, ano passado perdemos o De Pádua, que era uma das grandes lideranças desse movimento e que também estava à frente desses processos. Tem um pessoal que está na USP hoje, né? O Dimantas, uma galera que está na Cidade do Conhecimento, na Cidade do Conhecimento lá eles estão incubados lá. Enfim, eles vêm disso e eles se encontram. Tem os mutirões sazonais, os caras fazem com atividades do meta-reciclagem, estão publicando muito material agora sobre isso. Eles constituem uma rede, né? Uma rede de colaboração, compartilhamento de ideias sobre apropriação tecnológica, né? Diria que é isso, assim. E tem vários trabalhos emergindo daí, e alguns mais por uma veia artística, outros por uma veia mais política, mas é isso que eles fazem. Mas acho que, enfim, igual, assim, semelhante ao Fora do Eixo, tem um pessoal na Argentina que eu conheci recentemente, que é bem interessante, um pessoal, inclusive, em torno de uma rádio comunitária, eles vêm do movimento de rádio comunitária, eles hoje estão trabalhando com novas tecnologias, eles estão em torno de uma articulação muito bacana, chamada Rede Livre, que é uma rede que tem articulado dentro de Buenos Aires pontos, hotspots de conexão livre, e tem trabalhado com articulação de vários movimentos em âmbito mais metropolitano ali em Buenos Aires, mas estão já chegando no interior da Argentina também, e fazem um trabalho que tem uma pegada cultural muito legal. Acho que são uns caras que eu vi recentemente que me chamam muita atenção. Mas acho que é isso, assim. Eu acho a expressão do Fora do Eixo no Brasil especificamente muito peculiar, assim. Acho que é um movimento que ser igual no sentido dessa organização de coletivos difundidos, já tem 50 pontos espalhados pelo país, se auto-organizando, né, em torno do... Enfim, eu acho que é uma experiência única, assim, não dá nem para comparar, não. Tem uma aqui para os dois. De Maurício, do coletivo, chegou truncado aqui para mim. Se alguém souber, me diz. Como essa nova conjuntura se reflete na economia e nas instâncias políticas formais? Como vocês avaliam esse movimento e as modificações que ainda estão por vir? Essa questão é interessante. Super interessante. Olha, o primeiro impacto talvez seja os principais serviços da Web 2.0 e as próprias redes sociais, né? Facebook, Twitter, todas essas plataformas tipo YouTube de compartilhamento, são todas plataformas que nascem nessa releitura das estratégias contraculturais contemporâneas, né? Então, acho que se reflete de forma muito vigorosa, e às vezes vigorosa até demais, né? Na medida em que cria essa confusão entre espaço público e entre grátis e público, entre sentidos do acesso, essas ambivalências, né, da cultura contemporânea. A gente teve aí recentemente esse mega protesto aí contra o Facebook, né, o Quit Facebook Day, que era, na verdade, contra a política de a publicidade do Facebook, que é grátis, mas não é público, e, portanto, tem os seus mecanismos não muito transparentes de vinculação, né, dos perfis dos usuários à publicidade que circula no site. E teve também, eu escrevi essa semana sobre isso, esse embate, né, das guerras de vídeos, né, no YouTube, que também não é público, mas é grátis, né, com os vídeos, né, dos ativistas da Frota da Liberdade, com todas as suas relativizações, e dos vídeos do exército israelense, óbvio, com visões diferentes, mas o embate entre essas visões acabou criando um outro debate que seria impensado. E é fruto desse impacto da contracultura, não só na economia tradicional, mas especialmente na política tradicional. A gente está vendo aí os três principais candidatos a presidente, todos tem nomes expressivos da cultura das redes envolvidas, né? O Marcelo Branco na campanha da Dilma, o Caio Túlio Costa na campanha da Marina Silva e o Sérgio Caruso na campanha do Serra, e o próprio Serra, que é meio vedete do YouTube, do Twitter, né? Que é um cara atuante. Então, isso, só a presença desses políticos e da forma como eles tiveram que se organizar, assim, impactou tudo. Não, né, quando eu falo assim, a digitalização da cultura foi total, não é só por causa da Nicole e do Gregório, é porque não tem mais condição de se fazer política ignorando as redes, a economia não existe fora das redes. Então, acho que, assim, agora falta a gente triturar isso tudo de volta. Né? Tem uma semana passada aconteceu uma situação muito engraçada, eu estava conversando isso com alguns amigos meus essa semana. Eu participei, eu fiz a campanha, trabalhei na campanha do Lula de 2002, né? Então eu vi o funcionamento de uma campanha no seu intestino da campanha política. E é muito interessante, né? Foi uma campanha fantástica, pô. Deu no que deu, foi muito legal. E ali a gente já tinha começado a fazer algum trabalho com internet, ainda muito... Eu trabalhei com isso, né? Fazendo internet e campanha política em 2002. Então, deu pra... Ali era bastante nascente o processo, mas foi um exercício bacana. E a gente estava lembrando do que acontece, né? Em função desse episódio do dossiê que teria sido projetado, da equipe da Dilma contra o Serra, mais uma vez, e os novos... Tem um novo dossiê. O Sérgio Guerra, o presidente do PSDB, e o presidente do PT começaram a discussão pelo Twitter. De trocas de arroba... Arroba contra arroba. Arroba contra arroba. Toneladas de arroba. E aí o Noblar entrando no meio, os jornalistas entrando e querendo puxar a discussão. E eu fiquei lembrando, quer dizer, eu falava assim, antes o cara chegava com aquela fitinha na campanha e falava assim, ó, tem isso aqui, meu, olha lá o que você vai fazer. Agora o nego fica se degladiando em público pelo Twitter, muito né? Muito bom! É uma situação muito engraçada, porque você viu os caras falando assim, então apresenta aí, mostra quem é que você tá falando, ah, mas é a tua fonte, quem é que é? E os caras se degladiando, assim, num grande palco digital que até bem pouco tempo atrás não seria impensável. E os caras realmente utilizando aquilo e aquilo aberto para todos os seus seguidores. E, evidentemente, as pessoas compilaram esse material e circularam. E isso está tendo uma baita de uma repercussão na rede. Só uma pequena história. Mas eu acho que tem duas coisas que a gente ainda não se apropriou. E acho que daí é um pouco a própria experiência do que a gente tentou fazer. Eu tenho tentado fazer com Cultura Digital. Que é passar para um pouco além da Cultura Digital BR, com a plataforma, com a ideia de uma política pública, de utilizar a rede para o desenvolvimento de políticas públicas, né? Uma das características que a gente pode dizer do mundo da cultura da internet é que a gente pode esquecer qualquer possibilidade de fotografias estáticas e estáveis sobre o momento em que a gente vive. As coisas estão em trânsito e vão estar sempre, permanentemente. E como é que você elabora políticas? Políticas que respondam às necessidades cidadãs num mundo inserido nessa velocidade. Como é que você consegue responder? Estava dando um exemplo pontual. Eu vou ser um pouquinho mais técnico, mas eu acho que a história vale a pena. Há 6 meses atrás eu iniciei uma pesquisa, que é uma espécie de estado da arte do vídeo online. Não tem nada produzido, eu estava fazendo uma grande compilação, pegando desde o que existe, de plataformas de compartilhamento, de redes que se organizam. No Brasil não tinha nenhum livro publicado sobre esse tema. Logo quando eu comecei a pesquisa, especificamente sobre esse tema, chegou a tradução de um livro, de um estudo do MIT, feito sobre o YouTube. Recente e tal, a tradução. Livro bacana, mas também, enfim, nada demais. Assim, bom, mas... enfim, uma pesquisa. Então você tem ausência zero, quer dizer, uma coisa que está todo mundo usando, todo mundo mexendo. Eu tinha referência do trabalho do Geert Lovink, do pessoal da Holanda, que tinha feito um ciclo de discussões sobre aquilo, né, que é um vídeo Vortex, mas pouquíssimas referências a respeito disso. E a gente começou então a fazer um trabalho. Há 6 meses, 7 meses, a gente tem um standard, quando a gente acessa uma página web, você tem lá um vídeo, uma caixinha em flash, para você acessar, né? Se já acessaram e tal, você tem lá é o flash que roda, um plugin do flash que você utiliza no seu navegador para poder rodar um vídeo. É assim que a gente se acostumou a ver vídeo na internet, inclusive, na maior parte das vezes. Bom, surgiu essa nova tecnologia, que é o HTML agora suporta o vídeo, né? Que é a tecnologia que cria, né, a página web, e os começaram, então, a Mozilla Foundation, que faz o Firefox, começou a estimular isso, aí todos logo depois os navegadores, em coisa de um mês e meio, já aderiram a essa nova tecnologia, e uma das coisas era qual seria, então, som técnica, é o codec utilizado, então tem lá, o da Apple, o H264, o pessoal da Mozilla defendendo um livre, que é o Ogg Theora, e foi embora. O Google foi, nesse meio tempo, comprou a empresa que fazia o melhor codec de vídeo disponível no mercado e há 2 semanas abriu o código-fonte e criou um padrão. Há 6 meses, se eu te dissesse que isso ia acontecer, você ia falar assim, bicho, você é louco, não vai acontecer. E aí qual que é a implicação disso? Nós estamos trabalhando com cultura digital, a gente estava definindo e discutindo a ideia de uma plataforma de vídeo para disponibilização de acervos. Se eu tivesse começado a digitalizar meus acervos há 6 meses... Eu teria optado, por exemplo, se eu quisesse fazer uma plataforma livre, eu teria optado pelo Ogg Theora, que é um ótimo codec de vídeo, mas ele tem ainda, né, não chega nem perto do VP8, mas seria quase ainda uma opção ideológica. Só que 6 meses depois, os caras fizeram isso. E eu posso ter o melhor aplicativo que oferecer a melhor experiência de uso para o usuário livre. Então, Como é que você desenvolve políticas públicas num cenário como esse? Como é que você fomenta ações nesse contexto? E aí o que a gente tentou bolar quando a gente criou a Cultura Digital BR foi uma rede social em que essas questões estejam permanentemente discutidas e que isso vá sendo apropriado permanentemente e vá gerando diretrizes que possam ser permanentemente incorporadas aos processos políticos. A gente está agora justamente num processo de investigar, e eu digo que nesse nosso movimento é um movimento de pensar mesmo, uma democracia experimental, como é que a gente vai relacionar com as instituições do século XX? Como é que essas diretrizes surgidas num contexto em rede vão se desembocar, por exemplo, no Conselho Nacional de Política Cultural, que é a instância maior que define as políticas públicas de cultura? Como é que isso vai se traduzir nas revisões do Plano Nacional de Cultura? Como é que isso vai parar, ou se vai dialogar ou não vai dialogar com o Congresso Nacional, e se isso vai ser reconhecido ou não? Enfim, tem todo um processo que está absolutamente em curso e é divertidíssimo, assim, eu me empolgo com ele. O Thales Lopes, do Goma, de Uberlândia, manda o seguinte: da mesma forma que a digitalização da cultura ampliou as possibilidades de produção cultural, essa digitalização também ampliou as possibilidades de organização e articulação de agentes, gerando também possibilidades de se construir uma nova política digital e não analógica, pautada em conceitos analógicos como esquerda e direita, gerando inclusive a possibilidade de uma nova estética da política. Como vocês veem isso? Concordamos. Não, acho que é isso. Exatamente. Concordamos, Clomen. É que eu acho que a gente está num desafio. Ah, o Thales, abraço pro Thales. É isso, né? Quer dizer, a gente está no desafio, na verdade, de pensar. Converso bastante com o Thales, inclusive, sobre isso já. A gente está no desafio de bolar o que a gente vai fazer nesse lugar também, né? Porque, na verdade, também a gente diz assim, ó, tudo bem, a gente não tem esquerda, não tem direita, as referências estão todas, né, em trânsito, mas o que a gente põe no lugar? Eu acho que o desafio que está colocado para a gente agora é esse, né? O que nós vamos... Qual que são as bases do que a gente vai fazer? Não numa perspectiva... Eu acho que a mesma coisa que a gente falou e que a Gisele chamou atenção para a questão da arte, né? Do ponto de vista da gente não necessariamente ter que se filiar e nem que ficar dizendo, ó, nós viemos de uma tradição que é contínua e que nos traz até aqui. E sim pensar sempre nessa relação dialética com as referências e como elas se reprocessam e criam o novo. Eu acho que no ponto de vista da política, em relação à cultura, nós estamos muito atrasados. A gente não tem uma tradição política antropofágica que a gente possa se filiar. Não, a nossa tradição política é péssima. Comparativamente ao que a gente tem na arte. Então, nossa, acho que a gente tradição tem um política um pouco maior, é um socorro. Que é construir. Um horror, é um horror. Então, voltando um pouquinho àquele tema dos candidatos, outros políticos em geral, como eles são atraídos para essas possibilidades. Eles são quase capturados, né? Os caras começaram a digladiar no Twitter. Você acha que os candidatos e suas assessorias têm uma compreensão do que isso significa, das possibilidades disso, ou é como se fosse mais um recurso? Né? Acho que tem as duas coisas. Acho que você tem uma coisa que você tem que separar, né? Assim, uma coisa é a agenda política em torno dessas questões, que passa a ser uma agenda central, e aí os candidatos vão ter que construir como vão lidar com esses temas. Se você pensar, por exemplo, vamos pegar o caso do Obama, que é um caso emblemático. Né? O Obama fez um uso estratégico, sem dúvida, da internet para a sua campanha, mas ele tinha lá entre os 10 issues da sua campanha, os 10 tópicos no site dele, onde ele organizava os pontos que ele estava propondo para os Estados Unidos e para a reforma que ele propõe para o país. Um dos principais pontos era a política que ele tinha para a internet, cujo primeiro tópico da política dele era a neutralidade da rede, por exemplo, que é um conceito que as redes, né, as redes físicas pelas quais trafegam os pacotes de dados que a gente recebe nos nossos computadores e troca, trafegam por redes que são redes privadas na maior parte do tempo. O que a neutralidade de rede é esse conceito que diz que aquilo que trafega pela rede não pode ser definido pela empresa que é detentora da concessão daquela rede. Basicamente é o seguinte: você está numa estrada, você não vai dizer que numa estrada só pode entrar Fusca ou pode entrar caminhão. E no caso específico das redes, onde você não tem nem o peso da estrada que atrapalha, você não tem nem a justificativa de você botar ali um pedágio para diferenciar se tem 2, 3 ou 4 eixos, né? É basicamente a mesma coisa a neutralidade de rede. Você diz, ó, essa estrada é livre para trafegar qualquer tipo de pacote, com qualquer tipo de conteúdo. Por exemplo, isso faz com que você não possa ter o traffic shaping, que é os que as telefônicas aqui no Brasil fazem por ausência regulatória, que é a hora que o cara vê que um cara tá trocando música P2P, ele derruba e faz o downgrade da tua conexão. E aí você percebe que a tua conexão caiu naquele contexto, se você fizer um teste logo depois, você percebe, só que você não tem quem acionar, você não tem regulação para isso. O reconhecimento, e agora acabou de acontecer, a Federal Communication Commission americana reconhece, assume como valor a neutralidade de rede no seu processo regulatório, botando em prática uma bandeira da campanha do Obama. Então, assim, uma coisa é você discutir o uso tático ou estratégico que se faça das ferramentas digitais para uma campanha. Outra coisa é você debater o que você vai fazer nesse universo. E aí, o que a gente está fazendo, inclusive, é se mobilizando nesse sentido. Assim, a gente deve chamar agora, nos próximos meses, no próximo mês, na verdade, nossa ideia é construir uma carta de fora para dentro, porque a nossa interpretação é que não existe nenhum candidato que efetivamente encampe esses valores na sua agenda. Nem a Marina, nem a Dilma, nem o Serra. O que a Dilma tem a seu favor nesse sentido é uma tradição, assim, é uma herança de uma política que foi feita dentro do governo Lula, que abriu caminho para se debater essas questões, reconhecimento do software livre, de uma série de outras coisas que aconteceram, que outros espaços também fizeram, mas é um ponto central. A gente vai ter que, inclusive, construir esse entendimento nesse nível, entendeu? Que não é o do uso estratégico, não é o do uso das campanhas, assim, não é o que... Não é isso que a gente estava citando, que é o fulano tutano, que estão ali para pensar como maximizar ou como transferir votos para o seu candidato utilizando a rede. É outra parada. Gisele, quer falar sobre? Olha, eu só queria complementar que, enfim, essa questão do Obama, que se tornou aí emblemática, referencial, e é mesmo em termos eleitorais. Mas o que, início, sem querer colocar o Brasil aí, sem querer ser ufanista demais, mas o Brasil foi o primeiro país do mundo a transformar a política digital numa questão cultural. É óbvio que isso deveria ter sido transversal. Nós ainda vamos ter que arrumar um lugar bem carinhoso e especial, estudar realmente a importância que foi o Gilberto Gil no Ministério da Cultura. Porque toda essa discussão que agora, trancos e barrancos, vem saindo no final do governo, a discussão do Plano Nacional de Banda Larga, a regulação das lan houses, a neutralidade da rede, demorou mesmo, porque são assuntos que eram extra o Ministério da Cultura. E você começa a ver como teria sido radical se houvesse uma transversalidade dessas ações do Ministério da Justiça, no Ministério das Comunicações, e que, enfim, demorou demais. Então, por um lado, reconheço, óbvio, a questão do Obama foi ter transformado a eleição, colocado eleições e internet num grau de imbricação que nunca mais o mundo será o mesmo. A gente está vendo já na campanha aqui e no mundo todo. Agora, a questão digital como questão política, ela é realmente... O Brasil foi extremamente pioneiro nesse assunto e, infelizmente, restrito à pasta cultural. Teria sido até... Todas as expectativas seriam que isso, pelo menos, nascesse no Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas, como professora universitária, se tiver alguém que é ligado à universidade aqui, vai, com certeza, fazer jus ao que eu digo. O Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, o CNPq, que é o nosso principal órgão de fomento à pesquisa, no currículo Lattes, na área de comunicação e na área de artes, não tem como você declarar produção na internet. Surreal, né? Só na engenharia. Só que não tem como eu declarar coisas na engenharia. Então, você vai vendo assim, pô... Tem problemas sérios, ainda tem que avançar muito, concordo com o Rodrigo. Quem vier agora vai se beneficiar de uma herança que foi, de uma certa forma, na área cultural consolidada e que agora precisa alavancar. A questão digital, a discussão, ela é transversal, ela é muito além do quem vai assumir o governo. Né? Ela passa, já que ela está em todos os campos do cotidiano, é curioso não ver todos os candidatos colocando a questão digital relacionada a todas as outras instâncias que implicam democratização de acesso, seja a serviços de saúde, sejam a documentos, enfim, seja a própria acessibilidade, que aí é a questão da banda larga. Né? Eu queria só complementar, aproveitar o que a gente falou, que assim, o que a gente quer fazer, e a gente deve chamar e fazer um chamamento, mas já aproveitando a circunstância, a possibilidade, é produzir um documento conjunto, assinado por movimentos da sociedade, trazendo a discussão nesses termos que a Gi coloca. Quer dizer, nesse próximo período, um país que se projeta como a quinta maior economia do planeta, que tem uma liderança global positiva nesse sentido, que tem a maior comunidade de software livre global, que tem uma expectativa internacional sobre o que a gente pode fazer e sinalizar nesse sentido, precisa colocar isso como elemento central. E aí isso, como não está posto claramente pela campanha de nenhum dos candidatos atuais, a ideia é que a gente produza algum documento de referência nesse sentido, trabalhe esse documento em rede e a gente leva esse candidato e diga, olha, reconheçam ou morram. Muito bom. Nós estamos lançando aqui a campanha Em Busca do Elo Perdido, que é o seguinte. Trata-se de um edital que selecionará 4 pesquisadores para elaborar 4 artigos referentes ao tema, tendo 4 perspectivas de abordagem, econômica, política, artística e histórica, ao tema, obviamente, que está sendo tratado nesse observatório. Os artigos darão origem a um ensaio crítico sobre o tema, que terá divulgação, será divulgado, em versão e-book ao final do projeto. Então, depois, em que link vai estar isso aí, vocês sabem? No Fora do Eixo, www.foradoeixo.org/observatório. Não sei se já está lá, mas... deixa eu ver se tem perguntas novas. A gente já está indo para o tempo final. Se alguém quiser mandar aí as últimas perguntas, nós estamos no tempo aqui. Só dizer que o Observatório Fora do Eixo, essa 4ª edição, né, é uma obra selecionada pela Bolsa Funarte de Produção Crítica sobre conteúdos artísticos em mídias digitais e internet. É uma realização do Circuito Fora do Eixo. A gente está transmitindo da sede do Amerê, que é o ponto Fora do Eixo em São Paulo. O som de Ace of Spades do Motorhead. E algumas várias versões de Hell's Bells do AC/DC. Hoje a gente aprendeu. Se alguém não conhecia e não gostava de AC/DC, hoje teve todas as opções para mudar de opinião. Você sabe que eu fui, né, guitarrista de banda de heavy metal, então eu tô habituado. Se o pessoal. Tem muito isso aí. Se o pessoal está curioso sobre essa música BG aí, é que a gente está instalado embaixo do estúdio Lamparina, onde está ensaiando uma banda que está tocando, felizmente, está tocando até bem esse repertório. Bom, eu acho que a gente vai partir então para as considerações finais. Não temos perguntas novas? Tem? Deixa eu procurar aqui. A do Rafael já tinha feito, não? Ah, tá aqui. É, o que a gente volta um pouquinho pro tema original. O Rafael do Colmeia, de Araraquara, pergunta o seguinte. No Brasil pré-tropicalista, era muito clara a polarização musical, de um lado a bossa nova, com sua inovação estética e linguagem mais coloquial, e por outro lado o CPC, extremamente politizado e que buscava uma linguagem mais didática. E no meio de tudo isso, iê. É possível fazer alguma analogia com essa polarização em grupos artísticos hoje em dia? Talvez entre os aviões do forró e o... Eu acabo de lembrar porque que eu pulei essa pergunta. Não, é porque na verdade... Cara, eu acho que a mínima possibilidade de estabelecer... Eu acho que, na verdade, essa própria versão sobre a música brasileira nesse período, na verdade, é uma versão bastante simplificante, né? Primeiro que dentro do próprio CPC existia um racha, né? Não era claramente, assim, existia uma visão... O grupo Tropicalista estava dentro do grupo do CPC, próximo a eles até... O Edu ficou muitos anos puto com o Gil, porque o Gil estava na reunião que os caras receberam que na marcha contra a guitarra elétrica o Gil tava posto pra ir, entendeu? E o Gil não foi. O Gil marchou. O Gil marchou. Uhum. E aí depois vai e aparece com os Beach Boys do lado tocando, né, cara? Assim, e o Edu ficou possesso. E os caras, então, não tem uma, né? Não tem. Acho que teve mais na época do Mangue Beat, né? Que era muito esse contraponto à visão folclórica da cultura brasileira, que em termos de Nordeste sempre foi muito forte, e assim, teve um racha, um enfrentamento, mas que acho que hoje as coisas são tão aceleradas, que hoje eu diria que assim, o enfrentamento hoje é entre artistas que ainda têm medo de publicar MP3 na internet e artistas que vivem no século XXI. Né? Perfeito. O resto, tem coisa que você fala que assim, é inacreditável. Quem, né, tem medo, assim, da web, quem não tem. É inacreditável, é, e a ingenuidade dessas pessoas de acharem que não, que assim, se ela não colocar no site dela, que não vai aparecer. Inclusive amanhã, né, no YouPix, a Bia Granja está trazendo lá, péssimo para nome, o cara daquele feeder de MP3, estou ótima de informações, aquele cara daquele site, mas olha lá no link. Que é muito legal. Muito bom. Não, é que eu deixei minha memória no Google. Se eu der no link, eu aqui também. Do Estadão, de segunda saiu. Mas não é, eu acho que não. Não tem, acho que isso, a contemporaneidade é muito plural em termos da sua versatilidade estética, né? A gente falou muito de tecnofagia nessa tradicional apresentação quando eu faço dos artistas. Vai de Rejane Cantoni, que é uma artista que trabalha com processos ultra sofisticados de pesquisa e espelhamento, até o pessoal gambiológico mesmo, tipo o Felipe Fonseca, que eu não faço muita diferenciação, porque esse embate entre tendências acho que faz parte, isso se reflete na música, nas artes visuais, em todos os campos. A diferença volta de novo, tem, né, o pessoal que fala assim, que, assim, eu não acho que nem a questão de século que você vive, mas é como é que você pode ser tão ingênuo, né, de acreditar que você vai ficar fora daqui. Não vai. Se alguém gostar, vai usar. Eu acho que é muito bacana isso, porque eu acho que esse é o embate, acho que é isso que a gente tem vivenciado, né? Acho que o próprio Fora do Eixo tem visto, sentido e participado dos embates que se dão dentro desse campo. Algumas figurinhas tentando ter o monopólio do indie, né? Recentemente reapareceram aí uns paspalhões que ficavam falando de alguma banda de San Diego nos anos 90, né? Tipo, aquela banda que só ele tinha ouvido lá, assim, reaparece, né, depois de voltar. Eu acho, assim, enfim, estavam sumidos e agora reapareceram. Tem isso, tem... Eu acho que o embate vai ser sobre quem quer estar, quem não quer estar, e como você se... quem tem medo e quem não tem. Agora, tem uma coisa que eu acho legal que só ressaltar, que já tinha música sertaneja no Brasil dos anos 60, muita música sertaneja, já tinha muita música sendo produzida e tem toda uma tradição caipira, por exemplo. Então você fala de uma que foi desembocar, por exemplo, em todo um movimento fortíssimo que é hoje o movimento da música sertaneja no país, né, no interior de São Paulo, mas não só. Hã? Sertanejo, não, mas é fortíssimo. Isso, na verdade, também não começa agora. Os tecnobregas do Pará. Enfim, tem uma coisa... do interior de São Paulo, que não é essa sertaneja de agora que você está falando, que tem até universitário, mas com seus recursos de produção próprio, o circuito todo existia. Existia nos anos 60. A gente então, não está inventando agora. É isso, é só quando eu falo que essa leitura sobre esse, né, que da história de que era bossa nova versus e aí o tropicalismo misturando tudo isso, tal, isso é uma fatia bastante pontual da história, assim. Você tinha, sabe, obras importantíssimas sendo forjadas no ambiente caipira. Pra você ter uma ideia, só para dar um dado, assim, a maior rede, organização de poetas do mundo, o Brasil adora fazer isso, os argentinos dizem que a gente sempre tem, né, o maior do mundo, mas a rede de e a gente nunca tem, na verdade, uma referência comparativa. Eles falaram isso pra mim, é verdade, né? A gente fala, é o maior do mundo, mas e qual é o segundo? A gente não sabe, pô, como é que a gente sabe que é o maior? É, mas é uma rede, por exemplo, a rede de poetas repentistas, por exemplo, no Brasil tem 6 mil membros. 6 mil membros associados. E os caras organizam festivais de repente no país inteiro. Em todos os estados. É um fora do eixo do repente. Mas é, tem lá, cara. E existia, e sempre existiu, e continua existindo. E tava lá. Então, essa visão, na verdade, eu acho que também vale a pena dar uma revisada. É que a história se escreve por quem pode escrever a história, né? Tipo, o Caetano sabe fazer isso muito bem, por exemplo. E para vender jornal também é bom, né? É ótimo, claro. Facilita para cacete, né? Simplificar esses processos. Considerações finais? Obrigado, valeu. Super obrigada. Foi bem bacana. Sinto honrado de poder participar de uma mesa ao lado da Gisele. Conversa mais longa e pública, né? Fizeram a gente falar de um assunto só. Desculpa, não, eu falei que pelo menos aqui nós conseguimos falar de um assunto só durante algumas horas. A gente tem um perfil muito parecido, uma capacidade de dispersão enorme para assuntos tangentes. Então, mas com a máquina na mão. Isso eu estou chamando de um assunto só, imagina quando são vários. Mas obrigado, Alex, valeu, obrigado, Dani, valeu, pessoal, Deus. Tudo do Fora do Eixo. Bom, essa foi a terceira e derradeira conversa do quarto Observatório Fora do Eixo. Ontem nós tivemos alguns problemas técnicos, como eu falei, no encontro entre o Maltner, o Macalé e o jornalista José Flávio. A conexão do Macalé caía, né? Do Maltner, desculpe. Eu estou pensando aqui, ver se eu consigo fazer alguma articulação a posteriori para a gente oferecer como conversa extra, né, um encontro. Pois é. Eu estou achando necessário, né, a gente fazer uma tentativa de repente conseguir esse encontro presencial com eles no Rio de Janeiro, né, e transmitir isso oportunamente para vocês e complementar esse ciclo. De qualquer forma... Fazer um merchan rapidinho, claro. No final. Não, é só para falar que o pessoal da casa está promovendo nesse sexta e sábado, no Sesc Vila Mariana, aqui em São Paulo, o encontro da comunidade da Mozilla Drum Beat, que é um projeto que o Pedro Marcum e a Daniela Silva estão encabeçando. E é um movimento de gente que vai entrar ali para discutir como é que a gente faz uma web mais aberta, uma internet mais livre. É um projeto global que a Mozilla Foundation estimula e financia em torno do mundo todo. Ela tem feito alguns encontros, o primeiro a gente fez na casa, teve um no Rio, está rodando o país, e aí vai ter um encontro maior aqui sexta e sábado. Dá para se inscrever, se vocês entrarem no site no culturadigital.org.br, quem quiser aparecer. Eu acho que é um bom momento, porque na verdade a ideia é fazer uma conversa sobre esses temas sem ser uma perspectiva técnica, englobando várias abordagens a respeito disso, entendeu? Dizendo que quem faz a internet, quem faz a cultura contemporânea somos todos nós. Só isso. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gisele. Isso aí. Observatório Fora do Eixo.